andrecedesmoral.com.br. Isso é ostentação, fazer amor gostoso só no meu colchão. Isso é ostentação, fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Oh. Olha meu parceiro, Evanildo. É mais uma de junho, mozão, hein? E é assim, ó. Hoje eu coloquei a mente no lugar. Falei pro mundo todo que vou te amar. Que isso tudo não é ilusão. Isso é coisa do meu coração. Vamos deixar passado de lado. Viver o presente que é menos complicado. Tomar cerveja ouvindo modão. Fazer amor gostoso só no meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso só no meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Isso é ostentação, ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Oh! Chama! Sucesso! É Júnior Mozão, o mestre da sofrência. Hoje eu coloquei a mente no lugar. Falei pro mundo todo que vou te amar. Que isso tudo não é ilusão. Isso é coisa do meu coração. Vamos deixar passado de lado. Viver o presente que é menos complicado. Tomar cerveja ouvindo modão. Fazer amor gostoso só no meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso só no meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Isso é ostentação, ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Isso é ostentação, isso é ostentação. Fazer amor gostoso em cima do meu colchão. Oh! Valeu meus patrocinadores! Comercial Caris, Jairo Confecções, Doutora Patrícia, Jurandir Sena, Jaitatu, Salão Júnior Mozão, André CDs, o Moral Sucesso. De Bicoara.